Nossa equipe presenciou no início da noite de ontem, por volta de 20 horas e 15 minutos, uma verdadeira operação de alto risco montada por policiais militares do pelotão de choque e do serviço reservado da Polícia Militar. Uma informação anônima dava conta de que indivíduos perigosos estavam deixando a cidade em um ônibus que sairia de Foz do Iguaçu para o interior do estado, mais precisamente para Ubiratã. O serviço reservado acompanhou a movimentação desde a saída do ônibus do terminal rodoviário até a altura da Avenida Costa e Silva, próximo ao acesso ao ginásio Costa Cavalcante. Lá, policiais militares do pelotão de choque, fortemente armados, montavam uma barreira e ordenaram que o ônibus parasse. Rapidamente, o coletivo foi cercado e os homens, armados de pistola e fuzil, seguraram toda a movimentação do trânsito e asseguraram tanto a segurança deles próprios quanto a dos passageiros, ordenando que ninguém se movesse. O motorista e o auxiliar do ônibus foram orientados a deitar em frente ao coletivo, abaixar-se para evitar que, numa situação de confronto, alguém acabasse ferido. É a técnica de minimização de risco, informou o sargento que comandou a operação. Todos os passageiros foram checados e dois homens acabaram entrando em contradição durante a abordagem e conversa com os policiais. Um deles apresentou um documento que, segundo os PMs, não era consistente com sua identidade. A verdadeira informação só seria revelada na delegacia horas mais tarde. Os passageiros, aliviados por sentirem-se mais seguros e descobrirem que indivíduos que poderiam lhes causar mal estavam saindo de circulação, aplaudiram o trabalho da polícia assim que o ônibus foi liberado para seguir viagem cerca de 15 minutos depois. A movimentação do trânsito foi interrompida parcialmente e o grande aparato policial se desfez assim que os indivíduos abordados tiveram o material retirado do ônibus e foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. Daqui a pouquinho, mais informações a respeito deste assunto e a identificação dos homens que estavam deixando a cidade para fugir da justiça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.